Must be something I can say. Find a way to change your mind. Oh, we really need to give it one more try. Guess I just got lazy in love. You gotta keep that spark alive. Oh, I can't believe I let that fire die. After you, there's too many hours in the day. Too many minutes I get lost in your memory. After lives on. After you, there's too many hours in the day. Too many minutes I get lost in your memory. After you, there's too much silence. 8 e 8.

town. They build us up and knock us down. From Meccano to Legoland, here they come with a brick in their hand. Men with heads filled up with sand. Love Music. Volta já. Bateu aquela fome? Faraó Lanches. Venha experimentar o melhor lanche de Sarandi. Fazemos todos os tipos de lanches. Temos hambúrguer caseiro e o delicioso lanche de estrogonofe. Faraó Lanches. Ambiente agradável e familiar, com Wi-Fi e bebidas em geral. Aceitamos cartões Visa, Mastercard, Elo e Hipercar. Faraó Lanches. Disque pedidos pelo fone 3048-0204. Peça também pelo WhatsApp 99877-0198. Segura teu filho no colo, sorri, abraça seus pais enquanto estão aqui. Mamãe premiada no comércio de Sarandi. Comprando acima de R$100 nas empresas identificadas com as bandeirolas da campanha Mês das Mães até o dia 31 de maio, você receberá cupons para concorrer a um smartphone. Isso mesmo! E não para por aí não. Tem mais prêmios no comércio de Sarandi. Air fryer, joia, relógio feminino, vários vale-compras e vale-procedimentos estéticos. E os colaboradores dos cupons sorteados ganharão Pix de R$100. O sorteio será no dia 6 de junho, numa live às 19h30, que será transmitida pelo Facebook da Assis. A gente não pode ter tudo, qual seria a graça do mundo se fosse assim? Não deixe de presentear quem você ama no comércio de Sarandi e concorra aos prêmios. Campanha Mês das Mães é no centro, nos bairros e em toda a cidade de Sarandi. Procure as empresas identificadas com as bandeirolas, compre, participe e boa sorte! Uma realização da Assis, Associação Comercial e Empresarial de Sarandi. Apoio Inova Fibra. Que a vida... vida é trem bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes à parte. Carmografe, gráfica rápida e comunicação visual. Trabalhamos com cartão de visitas, panfletos, talão de recibo, pedido, rifas, crachás, cardápios, calendários, adesivos em geral, etiquetas, adesivo para parede, envelopamento, banners, lona para fachada, placas MPS, wind banner e mais. Fazemos impressão em xerox colorido e preto e branco, scanners, plastificação e encadernação. Carmografe, boa impressão em todos os sentidos. Avenida Deputado Borsari Neto, 424, Jardim Independência, Sarandi. Fones para contato 449-9878-9441 ou 449-9707-5791. Face e Insta. Carmografe. Aceitamos Pix, dinheiro ou cartão. Precisa de uma internet super rápida para sua empresa e sua casa? Inova Fibra! Internet com fibra ótica de 600 megas. É isso mesmo! Internet com ultra velocidade, estabilidade e que não te deixa na mão por somente R$ 99,90 ao mês. A Inova Fibra é alta velocidade para todas as suas necessidades online. Internet estável, sem interrupções ou travamentos. Suporte técnico especializado para ajudar em qualquer momento. Planos acessíveis e flexíveis para se adequar ao seu orçamento. Vem pra Inova você também. Contrate já. Ligue 0800 044 6363. Atenção Sarandi, se você procura qualidade e bons preços, você encontra na Embalagens Buriti, produtos para lanchonetes, mercearias, supermercados, restaurantes e muito mais. Faça seu orçamento pelo WhatsApp 3048 1393 e receba nossas ofertas. Embalagens Buriti, 27 anos vendendo qualidade. Embalagens Buriti, na Avenida Maringá 1649, Sarandi, Paraná. Serralheria Marrom. Fabricamos grades, portões, fachada para lojas, estruturas metálicas para barracão, araras para lojas, churrasqueiras, lixeiras, grades de proteção, grades para água fluvial. Reformamos e fazemos troca de roldanas de portões no local. Serralheria Marrom, na Avenida Rui Barbosa, número 261. Fone Zap 449-8454-4369. Do nosso amigo Marrom. Sarandi FM, e a hora certa. 8h25. Os grandes sucessos românticos você ouve aqui. Love Music é show. Baby, won't you tell me why there is sadness in your eyes? I don't wanna say goodbye to you. Love is one big illusion. I should try to forget, but there is something left in my head. You're the one who set it up. Now you're the one to make it stop. Something.